Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. Remember me for centuries. E aí, galera do Defratante. Aqui com vocês é o Nick, e na presença do Nathan, Bassi e Rafa, a gente começa mais um episódio das Rapidinhas, com o melhor quarteto da internet do College Football. Mas no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Fighting Irish, os irlandeses católicos que pretendem fazer alguma coisa diferente esse ano e não fazer feio. E para falar sobre a tabela do Fighting Irish, Bassi, o que você tem a falar sobre esse outro time também independente? Então, Nick, o negócio da temporada dos Fighting Irish é que ela começa foda e termina muito foda. Não tem outra maneira de escrever. Porque dia 4 de setembro, num domingo, eles viajam até Austin para enfrentar o seu time, Texas Longhorns. É o primeiro jogo da temporada. E o último jogo da temporada é no dia 26 de novembro, também fora de casa, contra a USC, no Coliseum. Então, esses são basicamente os jogos mais difíceis da tabela. Só que a gente tem que observar que tem um joguinho filho da puta aí no meio também, que é contra Stanford, embora seja em casa, no dia 15 de outubro. Eu não vou fazer previsão nenhuma contra esse jogo, porque vocês sabem que eu torço para Stanford, então prefiro não ser clubista, mas vai dar Cardinal. Enfim, nada, não falei nada. Só que acho que o aspecto mais interessante da tabela de Notre Dame, que a gente tem que destacar, é que é uma equipe que, por ser independente, ela pode fazer a sua tabela da maneira que melhor lhe convir. Claro, tem contratinho lá com a ACC e tal, mas dos 12 jogos dessa temporada, 6 vão ser em casa. Uma equipe normal faz 12 jogos na temporada, 6 em casa, 6 fora. Notre Dame não funciona muito bem assim. Eles vão ter 6 jogos em casa, 3 fora, 3 nos estádios dos times adversários, mas 3 desses jogos vão ser em campo neutro. Então eles vão enfrentar Army no Alamo Dome, Navy no Everbank Field e Syracuse no MetLife Stadium. Ou seja, dos 12 jogos, só 3 vão ser realmente fora de casa, enfrentando torcida e banda adversária, caralho, a 4. Então, isso é uma coisa que conta muito a favor de Notre Dame, porque eles têm essa facilidade a mais comparada com equipes de conferências maiores, que vão ter que viajar, enfrentar adversários e tudo mais. Então, isso é uma coisa que pode acabar ajudando os Fighting Irish no final da temporada. Rafa, você acha que esse ano o roster do Notre Dame pode fazer a diferença para eles irem para o College Playoffs? A principal coisa para falar sobre o elenco de Notre Dame é sobre a decisão com relação a quem vai ser o quarterback. Que existe uma grande dúvida se vai ser o DeShone Kizer ou o Malik Zaire. Ambos os jogadores têm muita qualidade, jogaram muito bem no ano passado nas oportunidades que tiveram. Qualquer um dos dois pode conduzir a equipe. É muito mais uma decisão com relação à liderança em campo, esse tipo de coisa mesmo. De toda forma, vai ser um jogador muito bom, under center para a equipe, capaz de brilhar, capaz de chamar atenção, mas algumas coisas do estilo de jogo da equipe vão mudar dependendo de qual for o quarterback escolhido. Então, antes da temporada, provavelmente a gente vai ter essa decisão para que fique certo qual caminho que vai ser treinado, o que eles vão fazer, qual vai ser a estratégia principal da equipe em campo. Então, depois que isso for definido, a gente consegue avaliar melhor como é que a equipe vai funcionar. Porque realmente são jogadores que, apesar de parecerem com estilos muito parecidos, fazem as mesmas coisas de maneiras muito diferentes. Fora os dois quarterbacks, a gente pode citar o Isaac Rochel, que é o defensive end, que ele é muito importante por causa da experiência que ele vai trazer para a defesa e a presença física que ele tem. Ele é um jogador muito, muito atlético e muito provavelmente vai ser meio que um líder, não efetivo, não escolhido pelo treinador, mas muito provavelmente vai ser uma liderança, vai fazer um trabalho de liderança dentro da defesa. E ultimamente a defesa de Notre Dame tem apresentado bons resultados, não tem comprometido, principalmente desde aquela temporada que terminou de maneira humilhante contra a Alabama no National Championship. Mas desde então, Notre Dame meio que voltou a ter uma certa tradição de ter uma defesa eficiente, pelo menos. E isso vai se manter esse ano. Só falando em jogadores, eu sei que o Nicholas é o grande nome do draft assim na nossa equipe. Notre Dame teve alguns jogadores draftados esse ano. E quem você acha que vão ser os próximos dessa. Os jogadores da próxima classe que vão sair de Notre Dame, Nicholas? Olha, eu acho que nesse próximo ano, quem provavelmente vai ser, talvez um first ten pick, vai ser o Mike Lynchy, que ele é. Por enquanto, ele é cotado como o segundo melhor offensive tackle da NCAA. Ele é redshirt junior, então ele é bem provável que o próximo ano ele não fique na universidade e se declare pro draft como junior ainda, não como senior. Ele é um jogador muito forte e muito bom na sua base como offensive tackle. Ele tem 2 metros e 4 e pesa 140 quilos, ele é literalmente um monstro. E ainda assim, ele consegue alguns números bem expressivos no 40, no shuttle. E ele tem alguns tangibles que a gente fala, que são os braços bem longos. Ele consegue se postar muito bem contra defensive ends e inclusive defensive tackles. Então ele tem força e muita velocidade. Então provavelmente ele vai ser um dos... Pro próximo draft, ele sai como um dos melhores prospects pro ano que vem. E Nathan, o que você acha que vai ser desse ano pro Fighting Irish? Então, como já foi dito, tabela meio complicada. Alguns times de excelente qualidade que eles enfrentam. Stanford, Miami, USC. Eu vou aqui chutar que o cenário positivo 10-2. Que dois desses jogos mais difíceis, que são justamente Stanford e Miami, são em casa. Como o Bass falou, só 3 True Road Games. E cenário negativo para eles, 8-4. Eu acho que não vai fugir muito disso, não. No mínimo 7-5. Acho que vai ficar entre 7-5 e 10-2. E, gente, essa é mais uma rapidinha com o Quarteto Fantástico do The Fraternity. Agradecemos por ter ouvido a gente e espero vocês no próximo episódio. Valeu! Espera só um pouquinho, aproveitar que a gente pausou, vou pegar uma água. Eita. Está bem baixo. Tô bem. Caiu a cadeira. Acho que a gripe até foi embora. Já volto. O melhor é o au. O Bassi caiu igual o prestígio de Baylor agora. A minha sorte é que eu tô gravando tudo isso, cara. Eu tô sem ar, gente, sério. Tá difícil, ainda cai um tombo daqueles.